Saya hadada. Estourou, estourou. MeuCDs.com. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. A gente só bota no meu celular. Não te esqueci, me desconectou. Você me ligou no coração e eu não me tirei da mente. Logo não apaga a saudade da gente, amor. Amor, e já que me ensinou a beber, e já que me ensinou a sofrer, esqueci, e já que me ensinou a beber, e já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Ele é o mais jovem esportão. Vem descendo para o Daniel Pedro. Arreio Produções. Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que foi. Você me tirou do coração e eu não me tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Amor, e já que me ensinou a beber, e já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que pra te esquecer.